amar. Fui educado, já soube cantar. Eu tive floresta, já fiz muitas festas. Árvore e lenha pra me esquentar. Fui bem tratado, sabia tratar. Fui inocente, sabia brincar. Eu tive floresta, já fiz muitas festas. Árvore no meio de me sustentar. De um tempo em diante, sequei muitas fontes. Do ferro, a batida do sol ao luar. Com as mãos escorrentes, com pouco, fui ponte, não ponte, nem tente contar. Sem zoa de problema, yo, yo, yo. Tá leve essa parada, ia, ia, ia. Não quero entrar noutra, yo, yo, yo. Eu quero sair dessa, ia, ia, ia. Sem porra de problema, yo, yo, yo. Tá leve essa parada.